Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Amigo, meu amigo, meu amigo, eu sempre te avisei. Sozinho no mundo esquecido, sem pai. Minha família não liga pra mim. Um pequeno barraco e um beco escuro. Aquele trampo que não rende nada. Desde pequeno esforçado, sempre batalhei. Até os 15 de idade tinha uma vida feliz. Família grande e humilde, será que lembra, irmãos? A quantidade de festa que já fizemos juntos. Ainda me lembro da minha mãe, nada deixava faltar. Estava sempre preocupada com a família toda. Não existia preconceito, éramos todos iguais. Tudo que é bom dura pouco, será que me entenderam? Ainda me lembro da última vez que saí com meu pai. Jamais me esquecerei daquele carro assassino. Amigo, meu amigo, meu amigo, eu sempre te avisei. Que você não tem uma cama pra se deitar, pra descansar, pra dormir. Naquela noite seu corpo está congelado. Que calçada fria. E você, ela não tem dó, se bobear, irmão. O seu corpo congela, ou você morre, ou dá uma trela e será apenas mais um. A da entrada no IML como indigente. Para nós que moramos nas ruas, não somos considerados gente. E sim, irmão, como moleque, pivete, sujo, menino de rua. Mas só a verdade eu te digo, isto me dobra, ele que uma faca enfiada bem dentro do meu coração. Na duas da madrugada e você não. Não ter onde dormir, ter que andar mais de meia hora para talvez conseguir um lugar para se deitar naquela calçada congelada. Deus, tenha pena de mim. Amigo, meu amigo, meu amigo, eu sempre te avisei. Sofrimento profundo, é um absurdo vê-lo assim tão perto do fim de tudo. Nada a fazer a não ser rezar, pedir pro seu anjo da guarda te guardar das noites frias, às vezes sombrias. Atira, tira a fé, o ânimo alivia. Ouvi ele que são meus pais, pais. Ou com seus parceiros, a falta que eles fazem. A mente mostra as imagens das cenas de mutilagem. Corpo preso, a ferragem, a morte é covarde. Na verdade ele não foi o primeiro, vai ser o último a fazer parte deste mundo estranho e confuso. Somente Deus por ele, ele por si só. Não desandou, acreditou no futuro melhor. Distante do gatilho, da ira do inimigo, conquistando seu objetivo. A estrela teve de volta o seu magnífico brilho. A estrela teve de volta o seu magnífico brilho. Aquele moleque tá nas ruas hoje rouba. A culpa é sua, sim, totalmente sua. Eles não gostam de mim. Amigo, meu amigo, meu amigo. Periferia, tamo na área. Primeiro suspeito, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra.